pobre, claro, escuro, noite e dia, comprimente. Agora o 4. E o 4 é importante, 4 ponto cardeal, 4 estação do ano, 4 pé tem um animal, 4 perna tem a mesa, 4 dia o carnaval. De outra ou que fique sem nenhum. Quem souber da história que me conte outra. Menino, quando hoje ele chega. I'm

and it has to hide. I went to church incognito with everybody around.